Alô, Salvador Atomia 570 para táxi, tem 2 horas e 50 de autonomia, 4 a bordo, alternando Salvador. Rádio também é 570, táxi via Patins, eu estou esperando a torre 1-1-8, decimal 95, ajustando 08, mão voo. Patio autorizando Pátio Índia 1-1-8-95 no ponto de espera, ajustado 1-0-1-8, ato também a 570, muito obrigado, bom dia. Solo Salvador, gol 1-7-5-9 para o pushback, a sala na portão 1-1. Portão 1-1, autorizando esse táxi, gol 1-7-5-9. A porta de táxi, 7-5-9. Bom dia, confirmo parte pista aqui de qual? Bom dia, confirmando meu porte de encerro. Parte 5 para Fortaleza, nível 1-1-5. Decolagem da 35, corredor forte conforme a rota do plano de voo. 5472, transponder, controle 1-1-9-35. November, acionamento táxi, decolagem com a torre, 1-1-8-95, ajustando 0-1-8, bom voo. Atango, Eco-Zulu November, Torre Salvador, siga. Papatango, Eco-Zulu November, táxi autorizado, reporte da Papá. Salvador, bom dia, também a 570, ponto de cardão, 0 está pronto. Senhor, cargo 6570, autorizado, alinhado e decolar, pista no 0, vento 110 graus, 08 nós. Mantiva, linha e decola da 10, o ápice é cargo 6570. Após etapa, está autorizado o procedimento para o voo 0092. Voo 0092 autorizado, descida para 2 mil pés, sem restrições, ajuste na 0098. Após etapa, está autorizado o sinal ILS e faça estabilizado. 2 mil pés, sem restrições, autorizado ILS e restrição na 0. Autorizado ILS e X-Ray, voo 0092. Papá, Mike, Romeu, Vitor, essa identificação, dessa via para nível 050, chegada a Mari. Descia nível 050, chegada a Mari. Cargo 6570, decolado aos 3-1, chame controle 1-1-9-35. 1935, gratão, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44 de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, com 3 no POB, Interceptou a BR-324 com proa paralela, mantendo 500 pés, alocado 0115, sua escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Entre Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, ampsa cargo 6570. Apsa 6570, contato radar, sua via para nível 350, saída PUCA. Sabe para 350 na saída PUCA, 6570. E o 5975, chame restrição 2545, alterno 2685. 2545, 2685. 5 ajuste no 018, bono 7, sincronizado. Bolsa seguro nível 360 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida da Euleda após o direto seguro. 5535 transponder, controle 119 decimal 35. Autorizado para seguro 360, decolada 10, curva à direita da Euleda após direto seguro. 5535 transponder, controle 119 35. Próxima Simbra, verificando uma situação com fumaça, Mike Juliette Romeu. Sim, o Mike Juliette Romeu, mantenha-se antes de Simbra, tem tráfego para aproximação, 2 milhas para a posição, hoje são 3 milhas para a dona. Tá ciente do tráfego, vai manter 500 mcl, Mike Juliette Romeu. Coluna 092, informa o tráfego 1 hora, 5 milhas e meia, tráfego de um helicóptero mantendo 510 próximo à Simbra, não interfere na sua aproximação. 7 graus, coluna 092. Coluna azul 2783, propus de acionamento, parte 3. Parte 3, autorizado a emissão, que seja 2783. Iniciando 2783. Forte, no meu pé. Autorizado direto, solicita ideal é a 022. Autorizado direto, porém mantém ainda no meu pé e aguarde para a extensão. Não, é direto, mantém no meu pé. Estabilizado, gol 1092. 1092, complete a torre, 118, decimal 95. 1995, bom dia. Bom dia. Novembro, autorizado ascensão ao nível 115, fique porém atento à área restrita de camaçaria, correção, área proibida de camaçaria, até 1.510. Novembro, está ascendendo da área proibida. 0090. Oi, Salvador, muito bom dia, vou 17, se falar, a próxima ponte de espera da 10 está pronta, pode falar de imediato, autorizado. Gol 1759, mantenha o ponto de espera. Vai manter, 1759. Aeronave na aproximação, está liberando o setor sul, Mike Juliette Romeu. Sente. Gol 1092, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 079. Livre pouso, gol 90, gol 90, 92. 8, autorizado o final do procedimento ILS, X-ray, pistão no zero, informação estabilizado. Descida até 2 no PS, via, porta lá estabilizado, na 1 no 0, X-ray, na 1 no 0, pipa. Alô, bom, no meu patrimônio do flashback, tem acionamento no hall 7. Bom, no meio patrimônio da solução, deixa eu ver tarde. Chamará. Uno 759, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinhe e manter, pistão no zero, Uno 759. Livre pista direita, chame solo 121 décima 1. Livre à direita, solo em 121 1, voo 1092, obrigado. Já em sobrevoo na paralela, vai em leve deslocamento até Iguatemi, Manila de novo. Solta, Amador, bom dia, voo 1092, livrou. Bom dia, Rádio Alfa, chamarei da Juliette. Alfa, chamarei da Juliette, 1092. Peso 2783, 55 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Azul 2783, taxa autorizada via Pátio e Índia, ponto de espera, torre 1, 8, destino 95, ajuste na 08. Sente via Pátio e Índia, no ponto de espera, torre 1895 e o ajuste no 08, 2783. Tá, bom dia, guarde um minuto, cópia. Para tal situação, chame torre 1-1-8, decimal 1-9-5, o Charlie de Oscar. Papai Charlie India Oscar, Tour Salvador, prossiga. Papai Charlie India Oscar, autorizado táxi, reporte, livrando pista. após a passagem do ATR da Azulira para Juliette, portão 05. Após a passagem do ATR para a posição 5, voo 092. Salvador, 119, decimal 35. 1935, bom dia. Azul 4234, seguir a nave da Gol para o ponto de espera via Pátio e Taxi Índia. Torre 118 decimal 95, ajuste 1098. Azul Leandro Graça, Gol 759. Papatango Eco Zulu November, confirma o estimado para pouso. Copiado, no 345, Papatango Eco Zulu November. Hotel Juliette Serra? Hotel Juliette Serra, autorizado Salvador, Manati, 1.000 pés. Decolagem na 1.7, curva direita via corredor Axé. Transponder 0125, controle 1.19, decimal 35. Hotel Juliette Serra, correto? Prossegue para B? Azul 2783, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, pista no zero, 2783. Para o controle, Mike Juliette Romeu. Entre. Mike Romeu Vitor no lote visual. A Papa, a Mike Romeu Vitor, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 118, 95, graças, Vitor da Praça. 9, decimal 35. 39, 35, bom dia. Muito bom dia, passar Mike Romeu Vitor no lote visual. Solicito, por gentileza, o cancelamento e pouso visual na 17. Papapá, Mike Romeu Vitor, plano cancelado aos 44, curva à esquerda, reporte, curta final, pista 17. Fique curvando agora à esquerda, reportará na curta final da 17. Vitor, graças. Charlie India Oscar, autorizado, ingresso na pista, reporte virando pista. Agilize o Azul 2783, autorizado a decolar, pista no zero, vento 140 graus, 062 é nóis. Zero, pista no zero, 2783. Gol 1649, autorizado a alinhar e manter, pista 10. E mantém, 1649. 2783, decolada aos 46, chame controle Salvador 119, decimal 35. Controle 119-35, muito obrigado, bom dia, Azul 2783. Azul 4234, mantém o ponto de espera. Direção final, curto, Delma 7, passado travado, mais travado. Pista 1-0, corrijo, pista 1-7, vento 130 graus, 0612 é nós. Pouso autorizado no 7, vento grátis. Dois, dois, três, voe direto à Conquista. Que maravilha, Conquista, 2-2-3. O 1649, autorizado a decolar, pista 10, vento 130 graus, 079. Livre de decolagem, 1649, dá 10. Papá Mike Romeu Vitor, no solo aos 48, confirme parte de destino. Papá Mike Romeu Vitor, livre pista à direita, reporte. Livrando a Azul 2783 na escuta da torre. No 649, decolado aos 49, chame controle 119 decimal 35. 119-35 no 649, obrigado. Azul 2783 na escuta da torre. Controle. Afirmativo, na sua escuta, prossegue. 2783, contato radar passando 4.000 pés. Subo para nível 200, saída elétrica. Teste cruzando 4.000, subindo 200, subida elétrica. 2783 da Azul. Controle Salvador, voo no 649, bom dia. Voo no 649, bom dia, contato radar, subo via para nível 360, saída da Euleda. 360 da Euleda. Autoriza para o Agileda, para o 649? Autorizado. Para o Agileda. Sim, Michael, meu ouvido. Azul 4234, autorizado a decolar, pista 10, vento 140 graus, 079. Através de Donas, vai pra... Suburbana, próximo a NQ, Descarte iniciando sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Azul 4234, decolada 52, chame controle Salvador 119, decimal 35. Controle Salvador 1935, vai chamar Azul 4234. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, táxi autorizado, reporte na Oscar. Controle 3304, bom dia. Passa nível de voo 2304 a 1606, reformação Golf. 3304, acendo identificação, desce inicialmente para nível de voo 130, chegada Golf. 130 nível, chegada Golf, 3304. Controle, voa, muito bom dia, Azul 4234, decola na sua escuta. Azul 4234, contato radar, sua via para nível 350, saída Pucaracaju. 350, perfil Pucaracaju, 4234. General 9970, Federal 9970. Hotel Juliette Serra. Vamos ver se tem alguém na pista. Autorizado alinhar. Está 1-7. Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 1-2-5, 1-3-3-2-5, ou no mesmo terminal, obrigado. A 3304, reautorizado, descido até 4 mil pés, ajuste na 0 no 8. 1 mil pés, na 0 no 8, já 3304. A 3304, corrigindo, ajuste 1-0-1-9. 1-0-1-9, já 3304. Ainda mantém a chegada até o 3304. Obrigado. 30 graus 07, Hotel Juliette Serra fora do solo. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, considere fora do solo às 5h30. Chame controle 119-35. Canal 35, Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, bom dia. Mantenha-se visual, 1.000 pés, direto Manati. Informe quando estiver 20 milhas afastado do VR de Salvador. Vai informar 20 fora o Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, prossiga. Você me ouve aqui do céu, agora. Centro, controle 119-35. Ah, o vento, confirme o vento. Vento 140 graus, 07 nós. Deu certo, obrigado. Para o táxi, será 9970, 3 a bordo, 4 e 10. Serão 9970, táxi via Parchim, já ponto de espera Torre 198, decimal 95, ajustando 08, bom voo. Autorizado Parchim, a ponto de espera, 2958, obrigado, 9970. Área 2223, chame Recife, frequência 251, correção. 251, até 33, decimal 25. 251, 3325, bom dia. Sobrevoe 40 e mais, garotão. Banco Juliette Romeu. Azul 2783, chame Recife, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. Vai chamar Recife 1251, alterna 13325. Bom dia, Azul 2783. Bom dia. Controle Salvador, Azul 4981, centro de agosto, distrito de 360, tá bom. Azul 4981, acende a identificação, desça via para nível 050, chegada bom. Descendo via 050, bom. E decolar, pista 10, vento 140 graus, 0612 à noite. Autorizado, alinhar, decolação 099. Cruzado 9970. General City. Fala, boa tarde, Charlie. Então, Oscar, confirmando o decola da 1-7. Tem sim confirmado já o ideal de saída. General 9970, decolado 02. Chame controle Salvador, 119-35. Controle Salvador 119-35, Sideral 9970. Controle 119-35. 70, bom dia. Sideral 9970, bom dia, contato radar, vou para nível 340 via saída Momo. Para 340 via Momo, Sideral 9970, poderia voar Momo da presente? Mantenha o perfil da saída, Sideral 9970. Consigo, manterá o perfil. Sideral 09, bom voo. 981, reautorizado, descida para 4.000 pés, ajuste na 09. 4.000 no 09, ajuste 4.000. Federal 9970, informa o tráfego, posição de 2 horas, 20 milhas, cruzando nível 100 para 4.000 pés, Embraer 90, rumo sudoeste. Ciente do tráfego, Federal 9970. Azul 4981, informa o tráfego, posição de 10 horas, 19 milhas, cruzando 090 para nível 340, rumo oeste, um Boeing 733. Na 3304, autorizado descida para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, X-Ray, pistão na 0 e falando estabilizado. 2.000 procedimento ILS, X-Ray, falar estabilizado na 3304. Nascente, confirme seu estado para pouso. Copiado, tem frequência livre até o regresso. Papá, mais que Juliette, eu confirmo posição. Serão 9970, Charme Recife, frequências 125.45, alterno 26.85. 25.45, Serão 9970. Azul 4981, dessa via para 2010, ajuste permanece 1909, autorizado sinal ILS, X-ray pista no zero, está estabilizado. Vai atualizar descendo o dia no azul 4, 9, 8. Certo, Luísa, bom dia, pode pedir que decola? Certo, Luísa, Petrolina, nível 320 autorizado. Decolando agenda 1, 7, curva esquerda, subida Momo, Cogbo, Nenim, vira pêndulo 20. 5550, transponder, controle 119, decimal 35. Cerca do índio correto, parte POB. Acionamento táxi de decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste no 019, Mongo. Dado, ajuste no 019, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, tá 3304. 190 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, perfil da subida Conde. Transponder 0260, controle 119, decimal 35. 2796 autorizado conforme, João Pessoa 190, decola da 10, perfil da Conde, curva esquerda 0260, 1935. Correto, professor Pushback, acionamento. 20 graus. Vem já, pronto para o táxi? Pronto para o táxi, sente autorizar o táxi, recorte na taxi Romeu para ingresso na pista. Charlie, então acho que autorizado ingresso na pista 17. Prossegue o táxi via pista, reporte alinhado e pronto na cabeceira 35. Gol 1095, tem que dar gol, autorização para a Conde. Gol 0095, bom dia, com fins nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Nitsbo, altitude 21. 5577, transponder, controle 119, decimal 35. É autorizado com fins nível 360, decolando 10, curva direita, Arbor, Elefa, Nitsbo, altitude 21. 5577-1935. Correto, sempre o seu posicionamento. Camarada. Tá 3304 no solo, 1-3, primeira direita, chame controle, solo em 1-2, 1, décima 1. 2-1-1, tá 3304. Azul 4981, com fim estabilizado. Afirmo, estabilizado agora, senhor. Chame torre 118, decimal 95. 295, 4981. Tá 3859, essa é a identificação, desça via para 4000 pés, ajuste no 09. 4000 pés, 0119, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus, 07 nós, cheque trem. Achar travado, ele pouso 4981. Aquilo, Índia, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Silêncio, 06 a bordo. Quatro, nove, oito, uno, no solo, aos 16, libera a direita, chame controle solo em 121, décima 1. 91. Tânia, Tânia, Tânia, pronto, na frente. Charlie, Índia, Oscar, aguarde coordenação. Perfeito. Tá confirmando, 219 é frequência do solo, né, pro 4981. 219, obrigado. Solo. Solo Salvador, azul 2796, remota 4R, para o pushback solar. Azul 2796, autorizando o time pronto do pushback. Autorizado para o SPEC, acionamento, 214-2790. Falo para a rodadora Azul 4981, ele pronto. Azul 4981, bom dia. Táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Azul 4981. Sem restrições, meia preto. Rodadora Paripe para sobrevoo na estação Pirajá, Mike, Juliette, Romeu. Gente, Mike, Juliette, Romeu. Oscar, decola 18, transfere controle Salvador em 19-35, bom voo. 19-35, vai chamar, obrigado, bom dia, bom trabalho. Igualmente, Serra Kilo Inter, autorizado táxi, reporte na Papá para o ingresso na pista. Decolou 35, tá mantendo o eixo de decolagem, restritor do pé. Papá, Charlie India, Oscar, confirme o que foi. Atenção pro A290 e atenção 045, direto Maracá. Confirma pro ideal? 290, da presente. Enche autorizado direto destino, Charlie India Oscar, ainda mantendo no meu pé. Mil pés restrito pro do destino, pro Charlie India Oscar, direto. Reporte alinhado e pronto na cabeceira. Já tem que definir com a participação da 10, Mike Juliette Romeu. Gente, o Mike Juliette Romeu. Todo gol no 095 para Bush da equipe também. Gol no 095, eu acho que era Bush. Rodando. 2510-1009, o Charlie India Oscar. Mike Juliette Romeu, fica atento ao tráfego, 12 horas 3 milhas, já Romeu 22, em atenção para 2510. Ciente, ficar atento, Mike Juliette Romeu. Charlie India Oscar, fica atento ao helicóptero, posição de 10 horas 3 milhas e meia, mantendo 710. A gente vai ficar atento ao tráfego Charlie India Oscar, que está cruzando 9500 agora. Solo Salvador Azul 2796 para o táxi com 33 a bordo, 4 horas Maceió. 796, Pátio Índia, volta de espera, torre 1, 8, 19, 5, ajuste no 09, bom voo. A Pátio Índia 895 no ponto de espera, ajuste no 09, grato, bom trabalho. Estou autorizado a decolagem, pista 17, vento 100 graus, 07 nós. Gente, Mike Juliette Romeu. 5150. 5550, Serra Aquilo Índia. Gente, da presente transfere controle Salvador em 119.35. 1935, bom dia, Serra Aquilo Índia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papapá, Serra Aquilo Índia. Papapá, Serra Aquilo Índia. Contato radar, subida autorizada para nível 320, mas foi da MOMO. 320, saída MOMO, Serra Aquilo Índia. Pode voar direto Neninho, Serra Aquilo Índia? Ainda negativo, mantém a saída Serra Aquilo Índia. Para informação de tráfego, 1 hora, 23 milhas, rumo sudoeste, cruzando 090 para 4 mil pés, é 2320. Ah, sim, gente, o Serra Aquilo Índia mantém. Através de Duna, vai manter a região do Abracemi, mais filha do meu. Entre. 3859, informação de tráfego, posição de 10 horas 20 milhas, rumo noroeste, cruzando 3.500 pés para nível de voo 320, um Bravo Eco 40. Essa via para 4 mil pés, ajuste na 019. Papapá, Charlie India Oscar, autorizada a ascensão 045. Gente, 045, ascensão, Charlie India Oscar. Chame a 6312, vai estabilizar aí, né? Chame a 6312, chame torre 118, decimal 95. 295, 6312, já. Charlie India Oscar, informa leve desvio à direita, proa 295, por 4 milhas, livra a formação. Gente, Charlie India Oscar. Chaner 6312, bom dia, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 08 nós. Pouso, pista 10, Chaner 6312. Terra pronta, pista 10, 0823. Terra Aquilo Índia, curva direita, proa 020, continue subida nessa proa. Espera. Sim, mandei 27. Serra Aquilo Índia na escuta do controle? Na escuta, Serra Aquilo Índia, entendeu? 020 direito. Amativo. Aquilo Índia, ao cruzar o nível 065, está autorizada para hoje o código. Ciente, já curvando o código, então Serra Aquilo Índia. 3859, dessa via para 2000 pés, ajuste na 019, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Índia Oeste, confirme seu chamado para pouso. Chamado pouso ao 1158, o Charlie Índia Oeste. Copiado, 1158. Charlie India Oscar, informa, livrou o desvio, está retornando a rota.